un shinobi deve vivere através da decepção. Copiei new jutsus, eu e meus alunos estamos dispostos a tudo por nossa missão. Meu olho esquerdo é o Sharingan e eles me chamam de copiador. Perdi minha família, o ninja sem clã. Mesmo assim o ódio não dominou. Desde pequeno derroto de dança e o meu chakra ainda não acabou. Vou lutar pra que não esqueça amanhã. De Riminato meu pai obtou. Vou te curar e proteger. Uma ninja médica. Aprendiz de Hokage. Meu nome é Sakura. Sintam a força dos mais fortes de Konoha. Sete Tiba, Tiba. Sete Tiba, Tiba. Os mais fortes de Konoha. Sete Tiba, Tiba. Lembro que eles me olhavam com cara de nojo um tempo atrás. Nojo. Cresci um moleque sozinho, cheio de problemas, sem mãe, sem pai. Mesmo que vocês me odeiem, vou provar pra todos que eu sou capaz. Pra prova que eu nunca mais vou ter medo, vou furar minha mão com a kunai. Eles me chamam de demônio. Se eu sou, se eu vou realizar meu sonho. Se eu for, pra que a vontade do fogo nunca se apague. Luto até que minha vida acabe. O sétimo Hokage, Naruto Uzumaki. Meu passado só tem dor. Renegado, vingador. Com meus olhos Sharingan, posso ver muito além. Quero restaurar meu clã e matar um certo alguém. Olhe dentro dos meus olhos. Essa é a maldição do ódio. O Uchiha são como corvos. Minha família todos mortos. Vou te curar e proteger. Uma ninja médica. Aprendiz de Hokage. Meu nome é Sakura.